igreja estava toda iluminada, muita gente convidada, eu também fui para ver. Ninguém sabe a tristeza que eu sentia, porque mesmo nesse dia casava a mulher amada. Ela chegou acompanhada do padrinho, que levava ao seu destino o que eu nunca imaginei. E de momento teve toda a ilusão, o seu anel de noivado já perdi seu coração. A saída da igreja de parentes e de amigos, essa a quem lhe desejavam que seja sempre feliz. Aconteceu que ela nem sequer pensava encontrar-se cara a cara e não soube o que dizer. E foi chorando de parto no seu canto, o seu vestido vai molhando ao chorar de amor por mim. A igreja estava toda iluminada, muita gente convidada, eu também fui para ver. Ninguém sabe a tristeza que eu sentia, porque mesmo nesse dia casava a mulher amada. Ela chegou acompanhada do padrinho, que a levava ao seu destino, o que eu nunca imaginei. E de momento teve toda a ilusão, o seu anel de noivado. Saída da igreja iluminada, ela estava já casada, a mulher que eu adorei. Entre vivas de parentes e amigos, essa que eu desejava que seja sempre feliz. Aconteceu que ela nem sequer pensava encontrar-se cara a cara e não soube o que dizer. E foi chorando de parte no seu canto, o seu vestido vai molhando.